Pai do campo vem da campina, numa viagem além. Pai do campo vem da campina, numa viagem além. Ele veio fazer festa e alegra o povo de Orém. Ele veio fazer festa e alegra o povo de Orém. Ele veio fazer festa e alegra o povo de Orém. Ele faz a festa dele e o povo que aqui vem. Ele alegra todo mundo, até quem passa em Orém. Pai do campo vem da campina, numa viagem além. Pai do campo vem da campina, numa viagem além. Ele veio fazer festa e alegra o povo de Orém. Ele veio fazer festa e alegra o povo de Orém. Ele veio fazer festa, ele vem batendo pé. Ele veio fazer festa, ele vem batendo pé. Pede a benda pra Jesus, a Virgem de Nazaré. Pede a benda pra Jesus, a Virgem de Nazaré. Pai do campo vem da campina, numa viagem além.